A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, um pesadelo na calada da noite. Ou... porque dormimos... meus amigos, vocês lembram que a dita Guerra do Golfe chegou a um terrível impasse? Depois de largar na frente de fazer duas respostas a zero, na primeira das três grandes charadas de sete dúvidas, o rei Sabidão I teve problemas com seu espelho biotrônico e acabou cedendo o empate ao doutor Sadumor. Aliás, cedendo não é o termo certo, porque parece que ele começou a jogar com suas forças ocultas. Mas será mesmo? Acorda, rainha! Acorda! O quê? Ai, a essa hora da madrugada... é que eu preciso falar com você. E não dá pra deixar pra depois, no café? Não mesmo. Foi tão horrível. O quê? Algum mosquito te picou, por acaso? Que mosquito, coisa nenhuma. Eu tive foi um pesadelo. E eu com seu pesadelo, homem? Foi com você e com o doutor Sadumor. Hã? Com o doutor? Eu, é? É. Ah, então conta como foi. Contar? Não, de jeito nenhum. Tá bom, então não conta e vê se dorme de novo. Tá bem, eu conto. Foi o seguinte, era uma bela manhã... ah, que manhã mais linda, Sabidão. Vem aqui até a janela ouvir os pássaros e respirar esse ar puro primaveril. Que nada, tá tão bom aqui, debaixo das cobertas, tão quentinho. Ora, reizinho, vamos dar um passeio ali pelo parque. Olha como a natureza toda está despertando para um novo dia. Tá, queridinha. Vai indo na frente que eu já vou, tá? Está bem, benzinho. Te espero no parque. Como é bom sentir a vida despertando. Ah, esse ar da manhã é tão divino. Mas onde foi parar o Sabidão? Com certeza voltou a pegar no sono. Esse homem não tem jeito mesmo. Ah, que bom seria se o doutor Sadumor estivesse aqui agora. Mandou me chamar, cara rainha. E aqui estou, porque vi que está sozinha. Eu estava aqui à espera do Sabidão e, como ele ficou dormindo, aí eu pensei que... Claro, e pensou certo, porque a ocasião é que faz o vilão, não é mesmo? Ora, mas e onde ficou o Me Roubou Pilantra? Deixei-o recarregando as baterias. Além do mais, acho que não precisamos de chá de pera. Ah, que bela manhã, não é, doutor? Veja só o lindo colorido desse arrebol. Não sabia, minha cara, que você apreciava tanto as cores do nascer do sol. Claro, esse ar primaveril também é tão gostoso, tão puro. É, e faz a gente remoçar, desperta a força juvenil. Doutor, diga-me uma coisa, bem sincero. É claro, meu bem, que eu te quero. Ah, como é bom ouvir isso. Então vem e deixa que eu lhe envolva com meu feitiço. Olha, mas é melhor irmos para outro lugar. Aliás, como é que você consegue se locomover assim só pela força de sua mente, hein? Bem, isso não é fácil de explicar, ainda mais para quem só aprendeu a ver as aparências. Só ver as aparências? Olhe, os objetos que nós vemos não são toda a realidade, sabe? Há muitas coisas que não vemos e que, apesar disso, existem. Como o quê, por exemplo? Como os pensamentos. Você não os vê e, apesar disso, existem. E que outras coisas mais? Como o calor, que você não vê, mas sente. Que mais, hein? Como o amor, que você não vê, mas... Não, aqui não, doutor. O sabidão, ele pode aparecer a qualquer instante. Então vamos viajar pelo espaço. Mas e de que jeito? Muito simples. Só pela força da minha mente. Não esqueça que estudei anos a fio a transmissão extrafísica de corpos pela Universidade Nabasca do planeta Especulato. Sei, sei. Já ouvi isso outro dia. E eu, juntamente com o meu robô Pilantra, temos o poder de nos dissolver e materializar onde nós bem quisermos. E eu também poderia aprender isso consigo? Claro, minha querida. Teria o imenso prazer de ser seu professor. Ah, e por onde é que a gente começaria? Acreditando no poder da mente e na força da fantasia. Pois é, se eu dominasse essa técnica, que bom seria, não? Venha, querida, vou lhe mostrar. Faça de conta que estamos deixando o chão e nos deslocando pelo ar. Está vendo como é fácil se dissolver e viajar pelo espaço? É, que coisa mais linda. Quase nem posso acreditar. E agora basta desejar um ponto onde a gente queira se rematerializar. Que tal numa linda praia, nós dois, sozinhos à beira-mar? O seu desejo é uma ordem para mim. Não é possível! Estamos na praia de São Joaquim! Ah, quem diria? Só nós dois, aqui sozinhos assim. E tudo pela força da mente e da fantasia. Vem, rainha, cai nos meus braços agora. Ouviu? Esse foi o meu pesadelo. E quem lhe disse que foi mesmo só um pesadelo? Você está querendo insinuar alguma coisa, por acaso? Não, só tô com dúvidas. Se não foi um pesadelo, por que não pode ter sido um caso bem real? Ah, pra que eu fui contar isso logo pra você e não pro meu psiquiatra? Acho melhor a gente continuar a dormir. O auge da tecnologia cibernética, lembra? Dentro de 7 horas vai se encerrar o prazo da quinta dúvida. À noite. O placar da Guerra do Golfe está marcando empate, 2-2. Este foi um aviso da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual da Gandaia, o Império das Tevilusões. Tá bem, espelho biotrônico. Já captei a mensagem. Depois do café, a gente se concentra na questão, tá certo? Pois eu vou ficar remoendo o pesadelo. Ah, se vou. A dúvida hoje, amigos, envolve a noite. Até aí, tudo claro. Mas, e quanto ao pesadelo do rei? Terá sido mesmo só um mau sonho ou será que não andou acontecendo realmente? Vocês sabem onde termina o sonho e onde começa a realidade? Ou onde termina a matéria e onde começa o espírito? Ou será que não há diferença e tudo faz parte de uma só unidade? Bem, mas primeiro, vejamos por que numa parte da Terra é noite e noutra dia, certo? Nada melhor que um bom cafezinho para iniciar um novo dia, não é, rainha? Como é? Não ouvi direito o que você disse. Ué, onde é que você anda com a cabeça, mulher? Ah, não sei não. Estava sonhando que estava numa praia. Ih, não me venha com essa conversa de novo, tá? Acho melhor a gente se concentrar na quinta dúvida, porque senão, adeus Império das Tevilusões, você bem sabe. Você quer dizer adeus golfe, não é mesmo? É. E não sei porquê, mas tenho a impressão de que hoje vai ser o meu dia. Por que não? Basta você acreditar na força de sua fantasia. De onde você tirou isso, mulher? Parece que já ouvi essa frase numa outra ocasião. Ah, vai ver que foi só a sua imaginação. Bem, vejamos se o nosso espelho biotrônico já anda melhor. Espelho, espelhinho meu, diga lá se há outro rei mais sabido do que eu. No planeta Gandaia, não. Mas no cosmos, sim. Alguém que é muito mais sabidão. Ah, eu sabia que ele ia responder isso de novo. Por isso é que eu já nem pergunto mais. E agora é a minha vez. Espelho, espelhinho meu, diga lá se há outra mais duvidona do que eu. Esta resposta é rápida e certeira. No universo não há outra maior que a Rainha Dúvida Primeira. Está vendo? Não há nada igual a mim em todo o universo. Bem. Mas acho melhor a gente se concentrar na quinta dúvida, porque... Pois é, né? E aí, espelho, diga lá o que sabe. Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. A noite é nossa questão. Pois é, deixe-me ver. Se na dúvida do esforço era pra responder por que suamos, na dúvida da noite é pra saber por que... Por que roncamos. Que nada. Então, é pra saber por que sonhamos. Ou por que temos pesadelos. E você, espelho, o que lhe ocorre quando se fala em noite? A noite é o tempo que fica entre o pôr e o nascer do sol. Em linguagem figurada, noite significa ignorância, tristeza. De noite, todos os gatos são pardos. Não sei porquê, mas hoje eu estou confiante em mais um pontinho a meu favor. Pois então que venha o doutor! Mandaram me chamar, eis que me manifesto, só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ai, doutor, você nem imagina a minha alegria ao vê-lo. E o meu prazer é redobrado, ó precioso e dourado novelo. Será que isso tudo não é a continuação daquele pesadelo? Oh, maquineta chata, me roubou de um... Então, doutor, preparado para perder outro pontinho? Ora, sabidão, você bem sabe que entre nobres o que vale é a competição, não é a vitória? Claro, doutor, há muito que aprendi essa lição simplória. Mas não percamos tempo e vamos ao que nos interessa. Pois não, se você está com tanta pressa. Doutor, eu tenho a impressão que se passou algo na noite passada. Pode ser? Por falar em noite, o espelho descobriu a sua dúvida. Tão frio é o ar da noite, já noite alta, já noite morta. Ah, eu sei de quem é. Machado de Assis, em Quincas, Borba, página 356. Admiro seus dotes literários, caro doutor. Mas depois dessa pequena introdução, vamos ao porquê da questão. O sono é um estado periódico em que as atividades biológicas voluntárias descansam. Durante o sono, o corpo se regenera e produz os hormônios responsáveis pelo crescimento. Tá vendo, espelhinho? Eu sabia que você era bom. Manda brasa que eu quero voltar a liderar a guerra do golfe. O ritmo das fases do sono e de acordar são importantíssimas para os seres ditos superiores, como os seres humanos. Se alguém fica mais de 2 dias sem dormir, passa a sofrer de alucinações. Será que isso não contagia, hein? Não, cara rainha, fique tranquila, porque quem dorme bem e regularmente leva uma vida sadia... E aí é que se mostra toda a força da fantasia. Mas e então, doutor Sadomor? Está satisfeito com as respostas do meu brilhante espelho biotrônico? Bem. Acho que sim. Mas já que ele está tão brilhante hoje, que tal se ele nos desse mais algumas explicações sobre o sono? Boa ideia, meu caro. Vamos lá, espelhinho. Os seres aquáticos que vivem, portanto, na água não precisam de sono. Há 500 milhões de anos atrás, quando os primeiros seres saíram da água para viver fora dela, na Terra, aí eles tiveram que se adaptar ao ritmo do dia e da noite e passaram a dormir à noite. Foi assim que o sono começou a fazer parte importantíssima do ritmo de sua vida. Super brilhante, espelhinho do coração. Genial! Bem, me roubou pilantra. Acho que já podemos ir devagarinho. Ah, doutor, ainda é cedo. Fica mais um pouquinho. Sabe, eu ainda tenho algumas dúvidas para resolver. Se as questões estiverem ao meu alcance, sentir-me-ei honrado em responder. Por exemplo, o que acontece quando se tem um pesadelo, hein? Pesadelo é uma parte da realidade que se manifesta no sono. E o que acontece quando uma pessoa hipnotiza uma outra? A pessoa hipnotizada entra num estado parecido ao do sono. E você, doutor, por acaso também sabe hipnotizar? Ora, ora, minha cara, isso não é dúvida que se tenha. Afinal, pra que é que temos o nosso espelhinho, não é? Ah, seu desmancha-prazeres. Bem, acho que está na hora mesmo. E vamos saindo de leve. Adeus, gente boa. Não se esqueçam de nós. E até breve. E não esqueçam, está 3-2 pra mim, viu? Pois é, amigos. À noite é um período interessante, vocês não acham? Há pessoas, por exemplo, que têm um medo danado da escuridão e de pesadelos. Mas será que existe mesmo diferença entre a realidade visível e o mundo dos sonhos? Há cientistas que acham que não há diferença. Bem, o fato é que o doutor nessa noite dormiu muito bem, consciente de que lidera a Guerra do Golfe, pelo menos por mais um dia. E eu estou super consciente de que vocês também vão estar conosco no próximo capítulo, não é? Então, amigos, até lá! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.